556, via saída salvo 1, ascensão ao nível 360. CN 360, está liberada a restrição de 10 mil? Negativo, vamos manter a restrição. CN 360 para acender. Ativo azul 4082, descida para o nível 110. 110, passar a distância. Salvador, 6356, sua identificação, vias chegada a TPIT 1, no ajuste no 03, desce para o nível 20. Salvador, 3378, está sob detor para sequenciamento, vai manter a proa. A proa 045 para a direita. Seu limite é radial 100 do BR de Salvador. Direita 045, limitado pela 100 de Salvador. Vai iniciar a redução. Sete. O Salvador, o voo 556 vai manter a proa 150 por 40 mil, 30 mil. Sete, proa 150 por 40 milhas? Por 30 milhas, 556. 150, então você está restrito ao nível 060. Sim, 060, 556. Ativo, nessa proa só vai cruzar o aeronave da TAM com o Airbus 320 e logo atrás o Embraer 190. Sim, atingiu 060, 556. Estimativo. 3378 desse aí mantém o nível 070, 3378. 070, 3378. Contra Salvador, Guatange, voo 790, saída Aron, instruído manter proa de decolagem da 28 até 2000. Saída Aron, vigilância sem restrição, autorizado curva à direita. Curva na direita, saída Aron, o 790. Tá, o azul 4082, sobre seu número 3 na aproximação, o tráfego do preset está 20 milhas à frente. Está sob vetor, curva direita na proa 090. Ciente, direita 090, sou classe 082. Então ativo. Está 3378 na frente do nível 070, restrito? Ativo, está descendo para 070, 3373. Azul 4082, desse mantém o nível 080. Desce para o 080, sou classe 082. Ativo, Altan 3378 e ao azul 4082, informo que o tráfego da Gol desviando dentro da terminal devido à formação. Aguardem vetor para final do procedimento ILS pista 28. 3378, azul 4082. Ok. Chanel 356, tá na escuta? Na escuta 6356. Descida até o nível 120, sob vigilância, sob identificação. 120, Afirmativo, tá 3378 por esquerda na proa 005, limite ao localizador. Esquerda 005, limitado pelo lote, desce para quanto? Isso foi orientado a descer até 7000 pés, nível 070, corrijo. Desce para 070 na proa 005, limitado pelo lote, tá 3378. Proa 005, confirma? Afirmativo, curva esquerda na proa 355 agora. Esquerda 355, então 378. Ok, o gol 1556, tráfego à sua esquerda na posição 10 horas, aproximadamente 8 milhas superado, tráfego adicional à direita na sua posição, vai entrar na sua posição de 3 horas, está cruzando o nível 110 e descida até o nível 080. Ciente, o 556. Na 3378, tráfego superado, desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2000 pés, 1013, 3378. Azul 4082, indeciso até o nível 080, curva esquerda, vai na proa 035, limite permanece. Esquerda 035, descendo para 80, azul 4082. O Golo 556 ainda vai manter essa proa? Agora proa 180 por 20 milhas. Proa 180 por 20 milhas, mantendo o nível 060. Mandando 4082, estou encurtando a sua aproximação, o tráfego que eu precede 15 milhas na frente. Gente, tá sendo com dois. A 6356, desça para o nível 110. Desce nível 110, para a 6356. Salvador, eu vou 790, só manter a proa 025, 15 milhas. 025, 15 milhas, gente. Azul 4082, desça, tráfego superado, desça para 3 mil pés, ajuste no 093. O Gol 556 está liberado da restrição, autorizado a sessão nível 360. Sente a sessão 360. Ativo tráfego superado. Tá 378 para o localizador, curva esquerda na proa 320, informe estabilizado. Esquerda 320, localizado ILS, 338. Patrulha, boa tarde, 3745, nível vai cruzando 1510, mantendo a proa de decolagem. 3745, liberado da restrição, via saída salvo 1 na sessão nível 360. Afirmativo, pode voar se não está presente, nós mantivemos a proa aqui? Afirmativo, está livre da restrição de manter a proa até 2.500. Afirmativo, está voando para a adição, então está 3.745. Afirmativo, permanece a restrição da saída salva. Afirmativo, na salva até uma centena. Azul 4082, esquerda na proa 015, limite é honesta, 100 de Salvador. Esquerda 095, Pro, de parceira de 2. Possibilidade da proa 240, evitando formações, está 3745. Parijão 07, Torre. Os desvios aproximadamente agora 25 milhas. Vendo na Pro 230, você pode como condições de voar Mótima? Afirmativo. É, vai ficar bem em cima de Mótima, se puder coordenar uma Pro de BNB, seria melhor pra gente, se a gente não volta tanto. Aguarde, coordenação com uhum. Fazendo a restrição com você, inicialmente sem tráfego. Agora na posição de 11 horas, 2.0 milhas, tráfego de deslocamento aéreo. Passando a torre, já está 3.8, estabilizado. Controle, Salvador, Alfa, Papa, Papa, Mike, Victor, Alfa. 3.745, copiou? Negativo, Salvador, transmissão da senhora está ininteligível. 3.745, vai manter essa proposta em filhas? Aproximadamente 25 milhas, sua 245 agora. 3745, tudo sem restrição, nível de voo 3620. Nível de restrição com 360, tá 3745. Sanear 6356, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Desce 4 mil, ajuste no 0 no 3, vai precisar voar na Pro 050 para prestar formação, Sanear 6356. Confirme por quantas milhas, Sanear 6356? 105 milhas. Ciente, está autorizado o desvio 6356, reporta o término. Ciente, 6356, descendo 4.083. Do 4082, desça para 2.000 pés, ajuste no 013. Aguarde o sistema para interceptar o localizador. 2013, do 4082. Mike, Vitor Alfa, prossiga para o controle. Romeu 44, a condição está bem decolocada. Eu disse que no final será o Serol da Mapoz, sobrevolzinho, Salvador. Está com a altura do aeródromo para cruzamento. O Mike Vitor Alfa está alocado 0115 no transponder. Mike Vitor Alfa, reposta próximo ao setor de Ciasa. Está no através de Ciasa, dirigindo para Minimar, Mike Vitor Alfa. O automaticamente coordenação 14, Mike Victor Alfa. Azul 4082 para o localizador esquerda, proa 3220, repasse estabilizado. 320 para o localizador, azul 4082. Tá 556, ciente, na proa de Dótulo. Guardião 07. 07 Guardião, 500 César, justo no 013, direto CAB. Direto CAB, senhor, a senhora vai chamar na final. Gente, a porta visual com o local de pouso. É. Eu vou 790, passou nível 250. Aqui Vitor Alfa, torre 186. Aqui Vitor Alfa, copiou, torre 186. 186, Mike Vitor Alfa. 790, Recife, 9545, alterna 12685. 2585, 2685, 790. 2556, mantendo a prova da posição do óculos. Chega agora Recife na frequência 12510, alterna 12388. 12328. Estabilizado, 402. Azul 4082, completa o final do procedimento ILS do loop, está 28, chame torre 18, decimal meia dúzia. 18,6, 402, boa. Controle 107, final 157. 107, dê presente, frequência livre para coordenação, chame para decolagem, piscinhoso 28. Controle, 6356, eu tenho condições de voar ou sim ou permite. O Xenair 6356, abdutor curva direita na proa 055, o limite será o localizador. Direita proa 055, limite localizador, Xenair 6356, 14000. 23745, autorizado direto do endereço, subido sem restrição para o 3620. 45, controle. Prossiga, 6745. Autorizado direto do endereço. Direto do endereço, está presente. Obrigado, conseguimos levar a sua passagem agora. Boa, né, Xenair 6356, desça para 2000 pés, ajuste no 013, aguarde o último detonador para interceptar o localizador. Desce 2000 pés, 23, aguardando o detonador para o lock, o Xenair 6356. Asa Mike Literal. Controle 119.8. 198, Mike Literal. Azul 482, pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 069. Livre pouso, pista 28, azul 4072. Doutor, 3378, tá bom aqui? Não, chame 1219. 219. Controle, retorno na sua escuta, papapapá, Mike Victor Alves. Gente, Mike Victor Alves, está autorizado a sobrevoar no setor do CEASA, reporte para livrar do setor. Reportará para livrar, vai passar o CEASA já completo, se arrende com ele, Mike Victor Alves. Firmando, o Mike Victor Alfa vai prosseguir para pouso em Serra Índia com Índia ou sobrevoar Serra Índia com Índia? É para sobrevoo Serra Índia com Índia, Mike Victor Alfa. Gente, autorizado sobrevoo Serra Índia com Índia, aposto para livrar do setor, Mike Victor Alfa. Reportará, Mike Victor Alfa. Via 356 para o localizador, curva esquerda para 340, reporte estabilizado. Esquerda para 340, chama estabilizado, funcionar 6356. Última informação? 402, solo 18, libera a esquerda, na Delta. Taxia via Delta e Kilo, chama 219. Libra na Delta, Delta e Kilo, chama 219, azul, 402. Ciente Michael, meu Alfa, radial 356 Delta, ciente, informaria o controle, agora de coordenação, vento 270 graus, 069. Decolagem a critério, chame fora de solo. Colador está 3295, ponte encarada 2895. 3895, terceira área, manter pista 28. Ali, manter pista 28, a 3295. Michael, meu alvo, confia em fora de sala? Pronto, pronto. Acho um táxi. Fica com proa norte, mais ou menos, aguardando transferência de comunicação, fora do solo, Zona Norte. 7. Agora chama controle, Salvador, 119, decimal 8. 198, já volto. TAP 3895, decolagem autorizada, pista 28, vento 270 graus, 079. Meio decolagem, pista 28, 3895. Alfa, volta no solo, livre táxi, chame ponte perto da QC Papá. Mike, Romeu Alfa. Papapá, Mike, Romeu Alfa, deixou o controle de Salvador, confia em segurar a torcedora, vou encher a de Santana 1 no mil pés. Oi, Tilo. Para 1 no mil pés, ajuste no 0, no 3, tem condições de manter presente por em condições de usuário, dúvida, tráfego em Serra Índia com Índia 500 pés. Oi, Tilo. Manter presente por em condições de usuário por 3 minutos e após estar autorizado para seguir direto Feira de Santana. Confirma o tempo total de voo? 2 horas, tá. 2 horas sem ficar de voo? Confio. Sobrevoo inteiro e regressa para Salvador. Gente, Mike Romeu Alfa, somente por informação, tráfego. Agora posição de 9 horas, 2 milhas, com o helicóptero Alfa Terra 50510 parado no setor. 9 horas, vai acontecer por 3 minutos, posteriormente para sair de VCT. Salvador 198, sou 3895. Oi, Salvador, uma boa. Minha 356 da Chanel, estabilidade em direção 28. Chanel 356, pouso autorizado, pista 28, vento 260 graus, 069. Autorizado, pouso pista 28, Chanel 6356. Na final, tem indicação de vento de calda de 8 nós, ok? Vento de calda de 8 nós, ciente. Uniforme é manter pista 190, autorizado. Para presente, está autorizado para seguir direto para Espírito Santana, reposte 201 de Salvador. Obrigado, eu vou prosseguir com 5 graus à esquerda de Miro, a forma para hoje. Gente, ah, como que não há nenhuma aeronave no setor de conhecimento do controle, Michael Melo. Obrigado. Pode confirmar se a pista está molhada, torre para o 6356? Afirmo. Parou de chover sobre o campo, mas a pista ainda está molhada. Sente, 6356, vou chorar. Controle está 3295, solicita desvia direita para 240. Confirmo por quantas milhas? 40 milhas, está 3295. Gente, está 3895. Está autorizado o desvio, subinicialmente até nível de voo 180. Restrição 180, 3895. 56, solo, ao 23, libere. Você está liberado em alta ou liberado no final da pista? Não, no final. Gente, libere no final da pista esquerda, chame solo 1219. Levando primeira esquerda, chama solo em 1219. Ela vai ingressar na Charlie, então, Charlie 63, recomenda. Pronto. Segundo o chão, Nicolás autorizado, pista no 7270 graus 079. Pista 95, em caso de falha de comunicações, eu só passei a 70 milhas. E Alta Mike de Salvador está autorizado prosseguir para o nível final. Caso de falha, após 70 milhas de Salvador, autorizado subir para o nível final da 389. Serra Índia Queen, o Mike Vitor Alfa? Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, de presente, tem frequência livre. Uma boa. Pronto. Nossa, Golfo Uniforme, decolou os 2-4, controle Salvador, 1-1-9, é final. 9-8, grato a sua Golfo Uniforme. Controle, muito boa tarde, contação Oscar Golf Uniforme. Contação Oscar Golf Uniforme, está sob contato radar, para nível de voo 100. Após 1 no meu pé, estou autorizado para seguir direto coral. Após 1 no meu pé, direto coral, muito grato, Oscar Golf Uniforme. Minha 2-1-3, melhor manter pista 2-2. 3-8-9-5 para informação, tráfego 12 horas, 70 milhas, rumo ao posto. Mantendo ainda 3-5-0, mas o tráfego tem descida para Salvador em breve. É o Airbus 3-2-0 da companhia. Sente do tráfego, 3-8-9-5. Controle? 3895, me escuta. Somente uma informação, assim que o senhor decolou o eixo de decolagem da 28, possibilitava o senhor manter a prova até 2500 pés? Assim, motor 3895. Alfa, prossiga. Fica livre, Michael, meu alfa. Chame a 213 após decolagem, mantenha reta até cruzar 3.000 pés após curva à esquerda na saída São Bruno. Decolagem autorizada, pista 28, 220 graus 059. Decolagem da 213, não mantenha a prova da uniforme, suba e mantenha inicialmente 3 mil pés. Rocha Golfo Uniforme, restrito a 3 mil pés. Atingiu 180, são 3895. São 3895, ciente. Você tem previsto algum desvio à direita? Negativo, são 3895. O T3895, mantém nível de voo no 80, chame Recife no 2590, alterno no 23.8. Recife 2590, alterno 238, só 3895. 3804, controle. Recebeu contato com o centro e está mantendo ainda 2350 até o fim. Ou poder se mostrar mais do centro, ou fazer a ponte para ele. Voo no 90, autorizada a chegada até Pipim. Desce o 90, destinada a Chaleme a 2-1-3, controle. É 2-1-3, foi. Contato radar, suba para o 3-6-2-0, mantém o rumo de decolagem até 3 mil pés, aguardando a operação. Vem para 3-6-0, mantendo a proa até 3 mil, confirma se a gente está restrito a 10 mil, a 30 milhas. Está restrito a nível de voo 1-4-0, Chaleme a 2-1-3, testa de operação, curva direita na proa 2-3-0. Confirma, curva esquerda 230, né? Negativo, esquerda 230, o Oceaner 6213. Esquerda 230, Oceaner 6213, restrito, confirma o nível? 140. 140, 6213. Plano 3804. Plano 3804, prossiga. A informa que vai se expandir para 06. Essa aprovação vai possível a posição que estamos. E depois você que opre mais 40 minutos quando possível opre. Gente, confirmando, o desvio vai ser por quantas milhas do TAN 3804? Boa, por 40 milhas na proa 065 e após o opre do 3804. 304, desça até nível de voo 150 inicialmente. E reporte quando em condições para ser decorado para o final da 28. Acho que a Golfo Uniforme suba até nível de voo na 00. Olha, se na 62, é 1-3? 2-1-3, prossiga. Tenta manter essa proa por mais 50 milhas para desvio, depois intercepta a saída. Gente, o Oceaner 6213 mantém a presente proa a fim de evitar desvios de informações. Somente tem informação agora. Tráfego posição de 12 horas, 40 milhas rumo ao posto, passando 240 para o 150, é após 320 da TAM também desviando. Então sobe e mantém 140. Aguarde instruções do controle. Em caso de falha de comunicação, o Oceaner 6213, ao se afastar 4, 5 milhas do Delta Maiteco de Salvador, estará autorizada a ascensão para o nível final. Oceaner 6213. Fazer falha, 45 milhas, Oceaner 6213. Cruzamento deve ocorrer em torno de 3 minutos, Oceaner 6213. TAM 3804, para informação, tráfego, posição de 11 horas, 27 milhas, rumo oposto, passando a nível de voo 090 para o 140, Airbus 320 da Ocean Air, também em desvios. Ok, segue do tráfego, 3204. Eu 04, reporte quando em condições de curva à direita para a vetoração. Ok, vamos lá em condições, da 3204. Boa tarde, voo 9250, ponteira 2829. Boa 9250, autorizando, ainda com a pista 28260 graus, 05 anjo. Autorizada na área, decolada 28, voo 9250. Proa 213, autorizado para seguir para Proa 210. Tem condições de voar na proa de bloco para interceptar a aerovia? 210 mesmo, a proa de bloco. Firmando proa de bloco. Ah não, você segue para Galeão? Autorizado para seguir direto bloco, Luxo na 6213. Está livre da restrição no nível de voo 360, mando direto bloco. Ocorrição SAM 3804, desça para nível de voo 060. 060, tem condições de fazer a proa máxima em 085. Autorizado, então faça o vetor, correr direita na proa 085. O limite será a radial 115 de Salvador, SAM 3804. Ok, limite 115 de Salvador, SAM 3804, né? Autorizada a descida para nível de voo 06200, será o número único para aproximação. A velocidade está a critério, então 3804. Regressão 60, está 3804. Decolados 37, controle Salvador, 119 decimal 8. 798, voo 9250, grato. Controle Salvador é o voo 9250. 9250, está sob contato radar, suba para o 350. Após 2500 pés, autorizado para seguir direto a Aron. Ok, após 2500 pés, direto a Aron. Para o nível 350, com 9250. 804, desça para 2000 pés, justo no 013. 2000, 1003, tá, 3, vai para baixo. Pé 213, chame Recife, 125-10, término 23, última 8. 9250, solicita proa 005 à esquerda devido a formações por 25 milhas. 005, quantas milhas? 25 milhas. Cliente, reporte ao término do 2000. Não compreendi? Cliente, reporte ao término do 2000. Aí reportarão o resto, a proa depois da onda, após 25 milhas. O 9250. Autorizado, alinhar e decolar pista 28, vento 230 graus, 037. Alinhar e decolar 28, 3437. Santo Recife, 925-1, alterno 123-8. Boa tarde, passageiro 2230, mantendo 210, com proa do Serra Victor 3019. Fujão 361. Seus passageiros 2230, desça para. Passageiro 2230, desça para. Nível 120, para o servidor 3001. Descendo para 120, para o servidor 3001, 2260. Controle, já é descida imediata para o 120 ou pode esperar o ideal em 30 minutos? Taxa ideal. Ideal, graças. 3804, pode curvar a esquerda, você acertar? Então 3804 para. O curso do localizador, curve à esquerda na proa 320, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 320, reporte estabilizado, 3201, 3204. Salvador, uma boa, 3437, subindo na Elefa 1. São 3437, contato radar na decolagem, submantenha sua via Elefa 1 para o nível de voo 360. 360 via Elefa 1, TAN 3437. Aprovando o Aron, voo 9250. Voo 9250, Prode Aron, chame o Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 12545-1685, voo 19250, grata. Estabilizou 3204, campo aqui. São 3204, eu chamei a torre 18 nesse momento. 26. Nível autorizado 340. Tudo mantém o nível 340, tá? 347. Mantém o 340 restrito, tá? 3437. Controle Salvador, passaria 2230 agora no ideal de descida. Passaria 2230. Desça para 4.000 pés, ajuste 10012 para o servidor 361. Ah, por que que acontece isso? Gente, vai descer para 4.000 pés, 10012 o ajuste e comprou o Terra Vitor 361, passageiro 2230. Gol 2067. 2067-2. Próximo ano, o Cibera tá pronto. 2067-3, Adalema, Tepistão. Ali de Bastei, 28, gol 2067. 0067, autorizado a colapso 28, vento 260 graus, 029. Iniciando gol 2067. Brazilian Air Force 2590, descend via TPIP 1 to flight level 120. Descend via TPIP 1 to 120, to 549. 449, controle cima 1998. 2984. Controle Salvador 2067 da Golden Corps. Uva 067, suba via Sango 1 para o nível de voo 360. Irmã, ele está mantendo a pro então até 2500 e a ponte? 360, o nível autorizado. E mantenha a restrição da subida Sango de manter o nível 100. Então mantém o 00, mantém 2500 pés e depois de 500 faz o que? Aprou o que? Subida Sango, via Sango 1, com todas as restrições. Positivo, então curvando a esquerda agora na Sango 2067. Controle elevado 07. Prossiga. Para a decolagem do CAB, vai tentar sobre o voo na região do Sul de Salvador, da Avenida São Martins. Gente, prossiga 500 pés até a região São Martins, mantendo a escuta do controle. Chama o centro Recife, chama 2000, decimal 0, alterna 12, 8, decimal 8. 2067, controle 2067, solicita proa 190 para evitar formações. Por 30 milhas. 2067, confirma a proa? Está presente do 190. Sente, mantém a restrição do nível 100. Tráfego em descida, 3, 2 milhas, agora a proa de Sango, descendo para o nível 120, ou 2067. Postitão na proa 90, restrito uma queda dela. 2067, reporta o término do 2000. É, reporta lá. Oscar Golf Uniforme, serviço radar terminado, 58 milhas, sudoeste Salvador. Chame o controle Ilhéus, 120 desse valor. Kilo, chame o controle de Salvador, frequência 119, décima 8. Sarah 2590, traffic 11 o'clock, 2 miles southbound, passing flight level 080 to flight level 100, Boeing 737. Minneapolis 2590, informou de voo de instrumento. Roger, na frente do Fire Manager, o Clear Deviation, report. Roger, na frente do Fire Manager, o Clear Deviation, report back on track. Report back on track, 2592. Papá Romeu, Papá Alfa, Kilo, deixa para o nível 120. Após descida critério, para Terra Novender Juliette Delta, reporte João. Papá Alfa, Kilo, modifica as regras aos 5-4, modifica visual até o nível 125. Após descida critério, reporte visual, então. Sabe 2230, desça para 4.000 pés, destino 0-1-2. Descendo para 4.000 pés, 2230, no 0-1-2. Confirmando, Sérgio, está 3.000. Sr. Salvador, seria possível o número do sequenciamento para o pouso para o 2230? É o número 1 para o pouso, passaria 2230. Sr. Vitor, 361, autorizado. Cruzado o ILS X-Ray do PC-28. Gente, o 361 está. Solicito o RNAV da 28 já com 361. Passaria 2230. Já do. Afinal, RNAVE, pista 28, passaria 2230. Autorizado, graças a 2230. O passageiro já tem referências, solicita para o 364, se possível. 2230. Bem, está autorizado, servido. Autorizado, 2230. Negativo, passageiro 2230, mantenha o servidor 361. Ah, vai manter o 361 então, 2230. Cruzando a 525 na área 0, descend to 7050. Descend to level 050, Brazilian 4590. 12067, autorizado direto Motiva, sub mantém o nível 180. Tráfego 1 hora, 46 milhas. Rumo Nordeste, mantendo o nível de voo 190. Quer descer para Salvador? Tem 180 subindo agora, vai manter a proa por mais 10 milhas para evitar a formação após direita Motiva, ok? Gente. Obrigado. Salvador. pulsativo. Serviço radar terminado. 60 milhas norte em Salvador. Chame frequência livre para coordenação. Essa calça tem um consumo estimado de pulseira? Júpiter 771, mantém nível de voo 190, tráfego 12 horas, rumo sudoeste, 30 milhas, subindo para nível de voo 180, Boeing 737. Gente, azul 271, repassa o término do desvio. Eu vou tirar quando é possível o voo do 271. Controle, passageiro 2230 na final do procedimento aí na nave da 28. Passageiro 2230, chame a torre no 8, decimal 6. 18-6, 2230, obrigado. Torre Salvador, uma boa tarde, passageiro 2230 na final do RNAV da 28. Passageiro 2230, boa tarde, confirma o Azulcão. Já está visual, 2230. Passageiro 2230, autorizado por 28, vento 190 graus, 049. Autorizado 28, 2230. Brazilian Force 2590 reaching 050. Brazilian Force 2590 descend to 2000 feet, QNH 1012, cleared ILS Zulu, runway 28, report established. Cleared descent 2000 12, clear ILS 28, Brazilian Force 2590, report established. Rua 2067, chame centro Recife, no 25 decimal 1, alterno 1, 23 decimal 8. 232, alternado, via primária? Qual filho? 251, 232, boa. Azul 2771, aciona a identificação. Identificou 2771, tráfego esquerda 11, 10 para 11 horas, 900 pés abaixo. Monitorando esquerda. Afirmo. Azul 2771, contato radar 60 milha sul de Salvador, desça para nível 120. Após o término do desvio. Para 120, azul 2771.